canção de cisne feita na hora extrema. Canção, tu estarás aqui acompanhando estas claras águas. Canção, assim vivo. E se alguém te perguntasse como não canto, podes-lhe responder porque canto. Canção de cisne feita na hora extrema, formosa e gentil gitana. Quando vejo a testa de ouro e neve, o lindo aspeito da boca graciosa, o riso honesto, o marmório polo e branco peito de meu, não quero mais que meu desejo, nem mais de vós que ver com lindo gesto. Ali manifesto por vosso adeus e ao mundo. Ali me inflamo nas lágrimas que choro e que canto e de mim que vos amo, em ver que soube amar vos me enamoro. Estamos então no deserto, em cima de uma duna. O vento atravessa cada corda é oca. Os ossos nascem durante o toque. Tambor de cor movendo-se no espaço, tambor do canto movendo-se no espaço. De por data a pele, o guerreiro gitano, a ponta gitana, todos os dedos das mãos e dos pés, um halo encontra estes sóis. Um ovo inerrante na linha de morro, de ritmia, todos os mistérios da harmonia. Anunciação, a música reina, a pura ponto de vestígio ileso, a inteireza que não se consome. Coral de canto, versos, tambor do olhar, lavra o espírito dos corpos. Eila, respirar-nos a água, um solo da respiração cantava-me dito. Já a roxa manhã clara do oriente as portas vem abrindo, os montes descobrindo. O sol que nunca para, de sua alegre vista saudoso, traz ela pressuroso nos cavalos cansados do trabalho, que respiram nas ervas fresco orvalho, se estende claro, alegre e luminoso. Os pássaros voando, cantando, de raminho e raminho vão saltando, modulando com uma suave e doce melodia, o claro canto estão manifestando. Amanhã bela e amena seu rosto descobrindo, a espessura se cobre de verdura, branda, suave, angélica, serena. Ó deleitosa palma, ó deleitoso canto, ó deleitosa pena, ó efeito de amor tão preeminente. Permite e consente, quando quer que me ache, onde esteja, o seráfico gesto sempre veja, por quem viver o canto sou contente. E tu, aurora pura, de tanto bem dá graças à aventura, pois as foi por em ti tão diferentes, que representes tanta formosura. A luxo à vileda, a luxo à vileda, a luxo à vileda, a luxo à vileda. Thank you.